faz o sol, eu vejo brilhar. Quando nasce o sol, eu vejo brilhar no horizonte da minha vida, nascer o sol da paz. Quando nasce o sol, eu vejo brilhar no horizonte da minha vida, nascer o sol da paz. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Há quase 2000 anos Jesus Cristo nasceu. Há quase 2000 anos Jesus Cristo nasceu. Era o sol da liberdade que descia do céu. Foi lá em Belém que ele veio nascer. Era o sol da paz no mundo, com justiça e poder. Aleluia, eu vejo nascer. Quando a noite chega, eu vejo nascer no horizonte da minha vida, o silêncio no meu ser. Quando a noite chega, eu vejo nascer no horizonte da minha vida, o silêncio no meu ser.